Quero cumprimentar o presidente da casa, vereador Guido Mário, colegas vereadores, vereadoras e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Nossa primeira sessão legislativa após um período eleitoral que nós todos participamos. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de novamente ter sido escolhida pela minha comunidade, pela cidade de Taquara, para que eu pudesse ficar por mais 4 anos representando-os dentro da Câmara de Vereadores. Quero pedir desculpas àquelas pessoas que eu não consegui visitar durante o período eleitoral. Foram muitas casas e duas regiões importantes aqui do interior que eu não consegui fazer as visitas, as quais eu gostaria de ter estado presente. Então, eu sou obrigada a vir aqui hoje me desculpar, e mesmo assim, eu agradeço pelos votos que ainda conquistei nessas duas regiões importantes. Quero me parabenizar, professora Cirlei, e meu colega vereador Nelson Martins, pela votação no dia de ontem. Quero também parabenizar quem foi os candidatos a prefeito pelo meu partido, doutor Elinho Preto. Não conseguiram alcançar o objetivo desejado, mas fizeram uma votação muito grande também. E dizer a todos aqueles que me escutam, que eu agradeço de coração a cada um de vocês que confiaram em mim para que eu pudesse está-los representando novamente por mais 4 anos. E a minha luta continuará como sempre foi até hoje, na base do diálogo, do respeito e da união. Vou lutar cada vez mais pelo nosso interior para que coisas boas venham para nós, para que possamos conquistar juntos melhorias, ampliar as coisas boas que tem e buscar coisas melhores ainda. Quero fazer isso por todos aqueles que votaram em mim e por todos aqueles que não votaram. A partir do dia 1º de janeiro, não tem mais essa de somente atender aos 627 eleitores que votaram em mim. A partir de 1º de janeiro, eu serei vereadora de toda a comunidade taquarense. Quero agradecer a todos, em especial a Deus, minha família e aos meus amigos de fé. Muito obrigado, que todos tenham uma abençoada semana.